Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio. E agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Esse programa foi criado e é mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. O programa, na realidade, existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, dia 9 de maio de 2021, uma manhã bem fresquinha aqui em Santa Bárbara do Oeste, um céu limpo, um sol forte, mas o ar gelado, mas muito agradável para a gente começar o programa do dia de hoje. E é com essa bela imagem do Parque dos Ipês que a gente começa esse programa no dia de hoje. E nessa atmosfera de espiritualidade, eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, né, com muita alegria que estamos juntos aqui para fazer mais um programa Visão Espírita, rumo aos 23 anos, né? E que nós possamos fazer o melhor, que possamos refletir bastante acerca de tudo aquilo que no, nós estaremos lendo e estudando hoje, e que possamos fazer o melhor. Um bom domingo a todos. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus amigos Geraldo, Luiz, bom dia a todos que já estão conectados conosco hoje. Hoje é um dia especial, é uma data festiva, pelo menos comercialmente chamando, mas que a gente aproveite o dia de hoje para celebrar aquela que nos colocou no mundo e aquela que nos coloca também os filhos do mundo, né? Todos nós, homens e mulheres, só viemos ao mundo através de uma mulher. Então, a maternidade é, segundo Chico Xavier, nas palavras dele, um segredo de Deus com as mulheres, né? Então, a gente só nasceu num corpo feminino para entender isso. A gente que é mais grosseiro não consegue entender a abrangência que uma mãe alcança, né, ao cuidar de um filho. Ela, mesmo desencarnada, continua cuidando ad eternum daquele que ela gerou como filho, né? Então, um feliz Dia das Mães a todos, a nós que somos pais também e filhos de alguma mãe, né? Que a gente possa fazer pelo menos uma prece, se a mãe já tiver desencarnada, se ela tiver encarnada, que a gente visite. Elas já estão tudo vacinadas, as mães, nós, está tudo vacinado. Então, visita, dá um beijo, vai lá, aproveita para comemorar. Falou? Exatamente. E aqui fica também a nossa gratidão, o respeito, os aplausos a todas as mães, porque sem as mães não existiria a humanidade, não existiria o planeta Terra como hoje nós conhecemos. A minha mãe já está do outro lado há mais de 20 anos, mas ainda hoje eu lembrei, fiz uma prece por ela. Minha mãe chama-se Silvia, e a gente tem a sensação de parece se aproximar ou senti-la de alguma forma. Mas aqui fica um beijo no coração de todas as mães e que elas possam se sentir abraçadas pelo programa Visão Espírita. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje é um programa que vai tratar de um assunto muito interessante que o Kardec aborda no capítulo 3 do livro Gênesis, que é a destruição dos seres vivos uns pelos outros. E quando a gente faz a leitura desses textos, desses itens do Kardec, na medida da leitura, me veio a sugestão de um título que eu passei para o Luiz Alain, que é A Vida Terrena e o Criador. Particularidades da vida junto com todos os movimentos que existem aqui na Terra. E Para a gente entender o que o Kardec colocou nesse capítulo exatamente, eu escrevi assim: quanto mais experiência na vida, quanto mais pensamos, quanto mais estudamos, maiores serão as possibilidades de ver, de sentir e entender a obra do Criador. Nesses movimentos da alma, percorremos caminhos mais lúcidos para abranger o todo e nos colocamos em condições de perceber as insinuações de amor que vêm do nosso Pai. O planeta Terra está imerso no espaço sideral, envolvido por forças gigantescas que impulsionam essa grandiosa nave num trajeto de evolução e transformação, onde o amor é a substância que nutre a vida em nosso lar terrestre. Então é com essa frase que a gente começa, dá o primeiro passo nesse programa Visão Espírita no dia de hoje, 9 de maio, o Dia das Vidas. E assim a gente vai começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E eu trouxe a vocês aqui mais um capítulo muito interessante. E eu entendi, Luiz e Alain, que de uma certa forma está relacionado ao tema que nós vamos estudar no dia de hoje. Eu escolhendo o capítulo 6 do livro Fonte Viva, cujo título do capítulo é Aceita a Correção. E a frase escolhida por Emmanuel está na Epístola de Paulo aos Hebreus, quando Paulo assim escreve: e, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E Emmanuel, refletindo sobre essa frase, sobre as epístolas de Paulo, assim escreveu: a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se, no entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do grande mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas daqueles que aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na sob o constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Diante desse texto tão envolvente, Luiz, o que você pode nos dizer? Essa lição me lembra... Aliás, as lições, elas estão sempre tocando num ponto, né? É o nosso aperfeiçoamento. E eu estava lembrando aqui, enquanto você estava lendo, o sistema respiratório, ele foi construído. O sistema circulatório foi construído, não nasceu pronto. Não nasceu funcionando assim de uma forma automática como nós usamos. Isso aí foi construído ao longo da evolução. Agora imagina, para construir esse sistema circulatório ou esse sistema respiratório que nós temos, que usamos inclusive de forma inconsciente, quantos milênios a natureza precisou, né, se utilizar nos reinos inferiores para desenvolver essa possibilidade e hoje a gente usar esse organismo com tanta facilidade, né, com tanta presteza. Já comentei aqui em outras ocasiões, existe aquela questão que muita gente se pergunta, né, por que Deus não nos fez perfeito? E o nosso trabalho é justamente isso, é chegar à perfeição através do trabalho, através da repetição. Lá nesses reinos inferiores, nós desenvolvemos esses sistemas circulatórios, respiratórios, e aqui nós estamos desenvolvendo a paciência, né? A inteligência, todas as virtudes. E estamos, aos poucos, construindo esse homem perfeito, para que a gente realmente, na perfeição, não incorra em erros. Na realidade, a gente construindo isso através das repetições, nós chegaremos a um estágio que faremos isso no automático. Você vê, por exemplo, uma pessoa que é paciente, ela não faz força. A gente usa muito essa expressão, perdi a paciência. Na realidade, a gente só perde a paciência quando nunca tem. Quando ainda não desenvolveu, a gente não perde a paciência. A gente nunca teve. Nós estamos desenvolvendo. A partir do momento que a gente completar esse ciclo e a paciência estiver conosco de forma permanente, não se perde mais. Aquilo lá é a aquisição do espírito. E me chamou a atenção exatamente a frase do Emmanuel aí, exercitados. Só através do exercício nós chegamos a essa possibilidade, né, de repetir no automático. Essa parábola me lembra muito, essa passagem me lembra muito a porta estreita. Né? Jesus falou daquela parábola da porta estreita. E realmente, se a gente se acostuma a passar pela porta estreita, a coisa fica fácil, porque você fica, né, fica magrinho, fininho, passa fácil, né? Depois que acostumou, a coisa vai. Agora você fica passando na porta larga, todo, né, todo espaçoso, quando tem uma portinha estreita, você acaba atravancando, né? Acaba entalando ali. Então, nós precisamos valorizar muito isso, e principalmente nos nossos tempos. Nós estamos vivendo aí um período danado, onde os costumes estão assim cada vez mais bombardeados, a família assim tentando, o pessoal tentando destruir essa figura básica, né, que é a família, e nós estamos passando tempos assim muito difíceis. E nós temos que tomar cuidado e permanecer firme, porque cada vez mais a coisa aparentemente fica larga, né? Fica fácil, mas, em compensação, a recuperação disso é um trabalho muito difícil. Então, que a gente tenha essa capacidade de receber a correção de uma forma amorosa, de uma forma calma, para que a gente consiga avançar. Porque sem isso, nós não avançaremos nunca. Teremos muito problema na nossa evolução. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Alan, qual foi o seu entendimento sobre essa página de Emmanuel? Bom, antes de mais nada, né? Ela já está postada lá no nosso Facebook. União Rádio Web. Quem quiser ler, reler, meditar junto com o Emmanuel está lá, fácil. É só chegar e se deleitar com essa escrita maravilhosa de Emmanuel. Bom, eu tive, no passado, uma sociedade numa empresa de paisagismo. Então, quando ele usa aqui a figura da poda, é muito interessante essa analogia. Porque é o que acontece? A gente chegava numa casa, às vezes, para fazer uma manutenção no jardim, e a gente chegava numa planta lá que a dona da casa tinha o maior apreço por ela. Só que a gente chegava para falar assim, olha, nós precisamos podá-la. Porque se a gente não podá-la, essa beleza que a senhora está vendo vai minguar e no próximo ano nem flor vai dar. Está na hora... Mas ela está linda! Ela está linda, mas ela precisa se fortalecer. A poda vai fortalecê-la. Não, mas eu não quero que mexa nela. Olha, mas a senhora vai ter problema com essa... Se a senhora não podar agora, depois vai dar trabalho. E às vezes a gente conseguia convencer, às vezes a gente não conseguia. Aí chegava, no próximo ciclo, a planta começava a definhar, parava de dar flor, daí a mulher ligava desesperada para a gente, falava, viu, está acontecendo aquilo que vocês falaram, a planta não está dando flor. Eu falei, então, mas a poda era lá. Agora, para a poda funcionar, vai ter que ser mais radical, porque nós vamos ter que fazer uma poda radical, adubar, preparar o solo novamente, às vezes até replantar essa planta para que ela se renove. Então, pegando essa analogia e trazendo para a analogia do ser encarnado, né, que é isso que o Emmanuel fez, a planta, veja que mesmo a planta, ele fala assim, que a planta se submete quando o dono deixa, né? Então, às vezes, a gente não deixa os nossos filhos passarem pela poda. Né? Entre aspas, não que a gente seja dono do filho, mas a gente tem esse sentimento de posse pelos filhos, né? E a gente não deixa o filho passar pela poda, o que que acontece? Ele definha bastante e daí para você ajudá-lo a crescer é difícil. Em nós, né? Vamos pensar em nós. Em nós, quando acontece conosco, né? Esse processo da necessária poda para a gente crescer melhor, poda dos vícios, poda das vicissitudes, poda das imperfeições, poda daqueles galhos que não estão dando mais flor, fruto. É uma escolha do livre-arbítrio. Eu posso podar ou não posso podar. E às vezes a gente se apega tanto a essa plantinha velha que somos nós, que a gente não quer podar. A gente não quer eliminar de nós todo esse mal que nos impede de um crescimento para dar mais flor e fruto no futuro. Então, nós temos que começar a entender a reforma íntima, essa transformação moral, ética em nós, como poda necessária dos nossos galhos ainda imperfeitos, das nossas folhas já em processo de morte natural, de um processo no ciclo natural, biológico, e aproveitar a poda para que a gente se fortaleça. Não tem como você seguir adiante sem um caos. O caos é necessário. O caos de sair da zona de conforto, o caos de uma situação aflitiva, o caos de um momento de decisão da vida, é natural que isso aconteça, porque se tudo está em calmaria, você não muda, você não sai, é uma zona de conforto, por que que você vai sair dela? Então, é necessário esse caos que te movimenta, o caos é criador ou de revolta, porque você está passando pela dor, ou de progresso, quando você aceita esse processo e aprende com esse processo de dor. Não é que a gente tem que gostar da dor, não. A gente tem que gostar da oportunidade que está tendo de observar novos bons comportamentos, novas boas atitudes, novos bons momentos para a nossa vida após aquela poda necessária. É isso aí, Geraldo. Muito interessante ouvir vocês, e enquanto vocês falavam, eu também lembrava da leitura que eu fiz desse livro, e eu gosto muito de entrar por esse caminho. O Emmanuel coloca assim: aceita a correção. São duas palavras. Primeiro, precisamos entender o que é aceitar, né? E é assimilar, compreende que é necessário, né? E a correção, só se corrige aquilo que está distanciado do caminho harmonioso, o caminho da evolução. Só vai corrigir aquilo que está distante. Então, nós precisamos entender que nós precisamos da corrigenda. Como o Luiz disse, se você aceita, se você compreende essa necessidade, você já deu um passo. E aí, enquanto vocês falavam, eu também lembrava, na minha adolescência, eu estudei na Mooca, lá em São Paulo, no colégio MMDC, e tinha, depois de toda a aula da manhã, os alunos que precisavam fazer recuperação ficavam numa sala a mais lá, depois de meio-dia, para recuperar o que tinha perdido. E eles ficavam revoltados porque eles iam atrasar 40 minutos o almoço. E eles choravam, brigavam, queriam sair da sala, e o professor falava: calma, vai ser bom para vocês. E naquele momento, eles não estavam aceitando a correção. É necessário que eles se recuperem. Então, esse era um processo. E alguns alunos que não ficavam em recuperação passavam para ver eles em recuperação, para ver como era ruim ficar ali, né? Ruim assim, distante da mãe, distante do almoço, né? Então, funciona mais ou menos assim. Aceita a correção. É necessário. É difícil? Às vezes é difícil. É amargo? É amargo. Mas é necessário. A cirurgia é uma coisa que ninguém gosta de ser submetido. Mas é necessário. Ao longo da minha vida, eu operei milhares de pacientes. Ninguém vai para uma cirurgia super satisfeito, né? Vai porque é necessário fazer. Você tem que aceitar aquilo. E o resultado tem que ser bom. Então, acho que dentro desse raciocínio, a gente completa esse primeiro bloco do programa Visão Espírita, né? E o segundo bloco, já emendando aqui, é o livro do Parábolas e Ensinos de Jesus. E esse tema que nós vamos abordar hoje é um tema que, particularmente, eu gosto muito. Eu gosto dessa analogia, desse tipo de entendimento, e acho que o Luiz e o Alan vão discorrer bem sobre esse tema, né? O capítulo de hoje até surpreende um pouco pelo título, mas à medida que eles forem comentando, vai ficar mais fácil a gente entender. O capítulo chama-se As Duas Mortes. E aí eu vou ler o texto do Evangelho de Mateus e eu deixo a explicação para o Luiz e o Alan. No capítulo 8 de Mateus, versículo 18 a 22, abre aspas: vendo Jesus uma multidão em redor de si, mandou passar para outra margem do lago. E chegou um escriba e disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, seus pousos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E um outro discípulo disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar o meu pai. Porém, Jesus respondeu-lhe: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E aí o Caibá fala assim: existem duas vidas, deve consequentemente existir duas mortes, a morte concreta e a morte abstrata. Feita essa leitura, passo a palavra para você, Luiz. O que você tem a dizer sobre a morte concreta e a morte abstrata? O texto ele se refere à morte do corpo físico, né? Que aí, havendo a morte do corpo físico, ele acontece uma coisa boa, porque ele liberta a alma, né? A alma fica livre para se desvencilhar do corpo físico. Agora, o pior é quando existe a morte da alma, porque a morte da alma ela implica em continuar vivendo num corpo físico que ainda tem vida, né? Então, até ela usa uma expressão muito legal que eu achei, que na morte da alma, ela passa a satisfazer os gozos do corpo. É, então fica nos vícios e nos prazeres, e sem crescer, né, sem aproveitar para a sua emancipação, a sua evolução. E você observa que está cheio disso, né? E existem aqueles que há a morte da alma, mas eles não têm nem consciência. Mas tem aqueles que a alma está nesse processo e ele ainda sente prazer. Ele acha que está, né? Que está realmente esbanjando, que está aproveitando. E existe até essa expressão, né? Eu quero aproveitar a vida. Então, são coisas para a gente meditar, né? Porque, na realidade, nós temos que aprender qual a finalidade da vida. A finalidade da vida é você ter um corpo sadio, um corpo vivo, um corpo atuante, para conduzir a alma ao mais longe possível. E quando nós temos essa condição, realmente nos permite, como almas, né, vivendo num corpo físico, exercitarmos o máximo, no sentido que a lição que acabamos de ler. Se existe corrigenda a ser feita, nós, como alma, aceitemos as corrigendas, não nos humilhemos, né, não vamos nos abalar com isso. Não vamos ficar naquele sentimento de culpa que é horrível, mas vamos crescer, progredir, avançar, né? Nós temos exemplos aí no Evangelho maravilhosos. O Paulo, ele passa naquele estado de erro, né? E no fim ele cai em si. E muda. Ele não fica patinando. Ele cai em si, ele vê que está errado e parte para um processo de mudança. Um processo que ele tem que construir aos poucos. Nós nunca nos livramos dos nossos erros, das nossas mazelas, da noite para o dia. Nós vamos nos livrando aos poucos, né? Aquilo que a gente repete sempre, os arrastamentos, os vícios, né? Os maus hábitos. Então, é um processo que a gente tem que construir. Então, nós temos que estar muito preocupados em duas coisas: ter a consciência que temos que melhorar essa situação, temos que crescer, né? Temos que sair dessa, e o outro ponto é não entrar em parafuso por causa disso. Nós temos o exemplo de Pedro. Imagina você negar a Cristo 3 vezes e você ainda ter cabeça para seguir adiante, né? Nós temos o exemplo da Maria Madalena, que vivia numa vida pecaminosa de todo sentido, mas de repente, quando ela se deparou com a existência do Cristo, ela saiu daquilo de chofre. E não teve recaída, né? Ela tomou a decisão dela e foi em frente. Então, que a gente tenha em mente sempre isso. Nós temos que conservar o nosso corpo vivo, saudável, com os bons hábitos, e não permitir que a nossa alma entre em colapso e possa jogar fora, né, essa oportunidade que nós temos da reencarnação. É uma responsabilidade muito grande e é uma oportunidade que nós temos para avançar. Marcar passo já é atraso de vida. E a gente marca passo quando a gente ficar patinando naquelas coisas que a gente tem que se emancipar, que a gente tem que largar de vez, né? E porque além de a gente decidir que não quer mais fazer aquilo, a gente tem que promover a higienização, né? Que nem eu parei de fumar, mas aquilo não quer dizer que eu tinha resolvido meu problema. Quase 5 anos depois de fumar, eu ainda sentia vontade. Então, nós temos que batalhar no sentido de nos livrarmos da questão e perdermos o hábito daquilo que a gente fazia de errado. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Uma reflexão interessante, sim. Ah, você pode fazer um comentário? Só em espírito, né? Porque em corpo eu estou só sem imagem. Certo. Pode fazer. Vamos lá, eu estava ligando aqui um fone de ouvido para ficar o áudio melhor. O que acontece? Se vocês pegarem o comentário de Caibar sobre esse item, é maravilhoso. Sim, sim. Né? Eu estava aqui dando uma olhadinha, né? Então, ele deixa claro aqui, ó, eu vou ler algumas frases dele. A morte do corpo e a morte da alma. Né? Existe a morte de um corpo físico, existe a morte de uma alma encarnada. Que hora que essa alma encarnada morre? A hora que ela deixa de agir, a hora que ela deixa de escolher, a hora que ela deixa de viver, a hora que ela deixa de fazer o que é mais importante, né? A pessoa abre mão de viver a vida, de buscar novas renovações, né? Então ele fala assim que a alma morta em corpo vivo, porque assim como o corpo sem alma é morto, o espírito sem a fé que vivifica e felicita é um ser inerte como um cadáver. Quer dizer, Caibar, ele é forte nesse texto, né? Nesse comentário. Ele vai fundo, né? Nessa reflexão dele em cima dessas passagens, né? Nós precisamos fazer de verdade as escolhas, né? Nós temos que escolher o que eu estou fazendo da minha vida, né? A gente tem várias formas de pensar e encarar a vida. A gente pode se abandonar ou não, né? A gente pode usar da nossa vida, mesmo que o corpo físico esteja debilitado, a gente pode fazer do espírito uma lição, né? Nós temos vários aí que fizeram isso, né? Então, a gente precisa aproveitar nossa encarnação vivendo as duas vidas, né? A do corpo físico e a da alma. Se o corpo físico tem saúde, aí você tem que colocar todo o esforço dele para a progressão da sua alma e do outro. Se o seu corpo físico está debilitado, você vai ser um exemplo encarnado de como suportar aquele momento, aquela dificuldade, aquela tormenta, com galhardia, com entusiasmo, com expectativa, com esperança do futuro melhor, né? Com muita fé, com muita dedicação à vida. Então, vocês vejam só, a gente tem como escolher das duas formas. Por exemplo, olha aqui, ó, comprei um telefone novo porque o outro estava dando problema, esse começa a dar problema, né? Então, eu estou aqui com o corpo físico do aparelho meio morto, mas eu estou conseguindo falar, então a alma continua viva, né? É igual a experiência do corpo encarnado, né? A gente precisa fazer o nosso esforço, não importa o corpo que a gente tenha, a gente precisa se dedicar à nossa renovação, para nosso bem e para o bem daqueles que a gente convive. É isso aí, Geraldo. O Alan é um exemplo prático da morte do corpo, né? Morreu o celular, ele está só com a imagem. Assim, é muito interessante essa reflexão. Fique imaginando assim, em alguns casos extremos da vida biológica, quando o corpo morre, existe a possibilidade da ressuscitação. O indivíduo pode ter um infarto, ele falece naquele momento, se tiver uma manobra muito bem feita, muito bem executada, ambiente preparado, pode ter uma ressuscitação cardiorrespiratória e assim também alguns tipos de morte, desde que seja muito rápido, menos de um minuto e meio, consegue-se ressuscitar esse indivíduo. E a morte da alma? existe a morte da alma, essa morte da alma, como o próprio Cará falou, é uma morte abstrata. Ela não tem as mesmas semelhanças da morte do corpo. Um outro tipo de morte é a derrocada moral. Eu pergunto ao Luiz e ao Alain, como se faz, Luiz e Alain, essa manobra de ressuscitação das almas que morreram, Luiz? Olha, Geraldo, você tem dois pontos, né? A sua, né? Se você eventualmente entra num processo dessa entrada da morte da alma, mas normalmente você precisa de uma ajuda externa. E você tem o caso de terceiros, né? Nesse caso de terceiros, você não conta com o poder da sua vontade. Você pode tentar persuadir, pode tentar motivar, mas a vontade é do outro. Agora, eu lembraria dois exemplos fantásticos que na nossa sociedade existem, estão aí, né? É aquele menino Nick Fujimik, que ele não tem, ele só tem o tronco. Fujisik. É. Ele só tem o tronco e não tem os braços também. É um toquinho. E ele dá aula de motivação, aula motivacional para pessoas, para jovens que tiveram, tiveram envolvimento com drogas. Ele conta com uma vantagem por ter aquele corpo. Porque o corpo dele sensibiliza os jovens. Ao passo que se ele tivesse um corpo normal, não sei se ele atingiria tão fundo, né? Porque os jovens se sensibilizam muito com a situação que ele está e está numa condição completamente diferente. Aquilo lá, ele, na realidade, eu diria o seguinte, imagina ele planejando no plano espiritual uma vinda nessa situação para se beneficiar da situação que ele está. Né? Então, não é para qualquer você um, não. Deixa... Hein? Não, não. E tem aquela menina, a Jessica Cox, ela também não tem os braços e ela pilota avião. Nossa, é uma coisa fantástica. É. Eu não conheço se ela tem essa promoção com relação a outras pessoas, né? É, motivacional. Mas ela mostra que isso não é motivo para a gente tentar desistir de viver. É isso aí, Geraldo. Alain, como se ressuscita uma alma morta? Não existe aparelho para isso, né, Geraldo? A medicina ainda não criou, né? Na realidade, é mais fácil do que ressuscitar um corpo físico. É só esse morto na alma querer acordar. É uma vontade, só isso. Eu estou com vontade de mudar meu propósito. Eu estou com vontade de mudar a minha maneira de ver o mundo. Eu estou com vontade de acordar para o mundo. E pronto, acordou. Não precisa aquela fortuna que é montar uma UTI para ressuscitar um corpo físico. Precisa, nem daquele monte de especialistas e profissionais. Não precisa. Precisa de auto-vontade. É uma automotivação. Uma vontade de querer ser diferente. Mas é um propósito que é difícil, às vezes, porque... Vocês já tentaram mudar um hábito? Mudar hábito é difícil. E quando a pessoa já se entregou àquele comportamento vicioso, sem vontade de viver, né, a encarnação que está vivendo, ou mesmo a desencarnação, porque também tem espíritos nesse estado desencarnados, é difícil você motivá-lo. É difícil sair daquele estado de meio torpor, meio letárgico que ele está ali, porque ele precisa sair daquele estado. Ele tem que encontrar, na realidade, encontrar uma força para sair daquele estado. E não é fácil, não. A gente sabe que é difícil, a gente mesmo com alguns hábitos ruins, a gente fica numa luta diária para mudar. É, graças a Deus, a gente está um pouquinho desperto, né? A gente não é totalmente acordado, mas a gente não está totalmente dormindo. A gente faz alguma coisa. Já é bom, né? Lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta assim, ó, como se reconhece o verdadeiro espírito? Pelo esforço em que faz para mudar as más inclinações e por sua transformação moral. Então, não precisa de perfeição, precisa de esforço. Nós três aqui, ó, somos esforçados, né? Longe de sermos perfeitos, mas muito longe. Mas nós somos esforçados. E é isso que reconhece o verdadeiro espírito, é no esforço. Então, faça um esforço para sair desse estado, às vezes, sonolento, distraído que a gente vai vivendo. E acorda para o sentido principal da encarnação, que é a evolução do espírito imortal. É isso aí, Geraldo. O Luiz quer falar. Fala, Luiz. E agradecer a Deus, porque quando a gente não tem essa força, a dor faz isso por nós. É aí a ferramenta de trazer de volta para esse caminho do amor. É a dor. É, ela anda exatamente junto com o amor isso. De Deus, né? É. Bendita dor. Eu estou relendo o nosso lar, eles falam exatamente nisso. Quando chega um ponto, olha, vai ter que reencarnar. Quer dizer, o remédio que você vai ter que passar naquela UTI lá de baixo, recuperar algumas coisas e depois você vem melhor. O indivíduo parte temeroso, todo mundo deseja boa sorte, porque ele vai passar por algumas provas. É isso. Então, que fiquem essas ideias, essas imagens, para nós refletirmos a necessária mudança que nós precisamos. Bem, meus amigos, então, como dissemos, o programa de hoje é a vida terrena e o Criador. O tema do capítulo da Gênesis, que é o capítulo 3, o bem e o mal, é a destruição dos seres vivos, uns dos outros. E eu começo a parte de perguntas e respostas, me dirigindo primeiramente ao Luiz. Então, faça a seguinte observação, Luiz. As constantes observações de Allan Kardec, suas reflexões e suas buscas fizeram perceber melhor as particularidades da vida terrena. Muito bem. Luiz, por que os seres vivos ainda se nutrem uns dos outros? Qual o entendimento espírita desse mecanismo da vida? Ô, Geraldo, o entendimento espírita é que não existe a morte. Esse é o primeiro ponto, né? Então, na realidade, o organismo, ele já houve ocasião que ele se nutria de seres vivos. Né? O ser humano se nutria de outro ser humano. Então, nós estamos em evolução. Hoje, a gente se nutre de um boi, de um, né, de um gado, mas chegaremos num ponto que talvez a gente não precise mais desse tipo de proteína. Então, isso é natural na medida da sua evolução. Nós não podemos, a natureza não dá saltos, né? O próprio Chico, ele chegou uma ocasião lá, ele foi recomendado que ele comesse carne. Por quê? Porque o organismo dele necessitava daquela proteína, né? Então, nós temos que entender que a morte não existe. Nós não matamos ninguém para comer. Né? Os seres... Você vê que o importante é a gente não esbanjar. Né? Você coma o suficiente. É assim que o irracional faz. Ele matou a fome, não precisa matar mais nada. Você vê que tem aquela uma cobra aí que ela come, às vezes, uma capivara e fica semanas sem comer. Né? Então, é uma necessidade para alimentar aquele corpo físico que não morreu. Porque aquele corpo físico que não morreu vai sustentar a evolução de uma alma. Então, você vê que elas se sustentam. O corpo físico precisa continuar vivo para que a alma evolua. E enquanto essa alma não tiver num estágio que possa despender aquele tipo de alimento, que ela esteja ainda em corpos embrutecidos ainda, ela vai ter... Você vê que os espíritos não precisam de alimento, eles se alimentam do amor. Entendeu? Porque o corpo sutil que eles têm não necessitam desse tipo de energia. É isso aí, Geraldo. Muito bom, muito elucidativo, né, Luiz? Aí agora eu pergunto ao Alan. Nós aqui no programa, Alan, o que a gente tenta viver e passar para quem está nos ouvindo é que nós devemos ter cada vez mais uma visão espiritual da vida. E é em função dessa colocação que eu faço a pergunta a você. Alan, por que o homem, a criatura humana, se demora tanto para ter uma visão espiritual da vida? Quais os vínculos que lhe prendem aos sentidos físicos? Ô, Geraldo, é uma pergunta muito interessante. Quando eu repito insistentemente que distraídos vamos vivendo, é exatamente em alinhamento a esta pergunta. O que acontece? Quando encarnados, nós temos 5 sentidos básicos que fazem a comunicação com o mundo exterior ao corpo, né? Então, a visão, o olfato, o tato, a audição e o paladar. São através destes receptores de sinais que são convertidos em fachos energéticos que vão provocar sinapses cerebrais que a nossa mente espiritual vai recebendo informações. E, ao mesmo tempo, através das informações da experiência da vida, vai decodificando o que está vendo, ouvindo, cheirando, escutando e etc. Este nível de relação com o mundo do corpo físico, ele é muito, muito limitado perto das percepções, por exemplo, do perispírito quando desencarnado. O perispírito, ele percebe o mundo de forma global. Ele escuta de forma global, ele vê de forma global. É dito no Livro dos Espíritos até que existe um tipo de luz que não precisa de nenhuma energia elétrica para ver. Sim. Então, assim, daria aqui para a gente escrever um monte de habilidades que a gente já encontra na doutrina espírita do ser desencarnado, que nos dá uma amplitude de ver a vida de forma mais longínqua, né? De forma mais plena, de forma mais espiritual. Para a gente usar, né, para ter essa visão espiritual da vida, que somos espírito, e não, eu não sou o Alan, estou o Alan, que eu sou um espírito imortal, não é o Geraldo, está Geraldo, não é o Luiz, está Luiz. Nós somos 3 espíritos imortais que estamos numa experiência reencarnatória, por acaso estamos juntos, por acaso ou não, né? Nos atraímos e estamos aqui juntos divulgando o Espiritismo. Mas o importante da encarnação de cada um de nós é a evolução desse espírito imortal, enquanto encarnados que nós evoluímos, da maneira que nós passarmos pelas experiências da vida com esse corpo físico. Agora, para esse corpo físico perceber essa vida espiritual, ele precisa deixar de estar distraído nas coisas da vida material e precisa se concentrar na evolução desse espírito. É uma escolha. É uma escolha de dedicação de tempo, de atenção, de ver esta parte, né? Então, por exemplo, tem uma passagem, né, que Jesus com os apóstolos vão visitar as irmãs de Lázaro, né, Marta e Maria. E está todo mundo na casa de Marta e Maria. Quantas casas os 12 apóstolos de Jesus visitaram? Que eu saiba só a dela. Aí senta todo mundo lá e Maria senta dos pés de Jesus e começa ali a usufruir daqueles ensinamentos. E Marta começa, prepara a comida e arruma onde cada um vai dormir, não sei o quê. E daí Marta fica incomodada e fala para Jesus: Jesus, por favor, fala para Maria vir me ajudar. E ele olha para Marta e fala assim: Maria, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então ele está falando para ela: pare com essas coisas, a gente mora no campo, no meio da terra, tudo que está aqui já está demais para nós, senta aqui com a gente. Mas ela estava distraída com as coisas do mundo e esquecendo daquilo que era mais importante, de uma noite de conversa com Jesus na sua casa. E é isso aí, Geraldo. Muito bom, excelente comparação, sim. E aí, dando sequência, eu pergunto ao Luiz, lendo esses textos que o Kardec escreveu. Em geral, o homem desenvolve alguns pontos de vistas acerca da criação. Pergunta você, Luiz, quando o homem substituirá, abre aspas, os pontos de vistas, fecha aspas, pelas visões mais abrangentes do espírito, com percepções mais sutis? O que dizer assim, às vezes você se fixa num ponto de vista e você não larga, você não se abre para novas ideias, então você fica meio fixado. Quanto que o homem vai ter essa visão mais abrangente da vida, Luiz? Ô, Geraldo, se você imaginasse uma figura, você vê um homem agachado, né, olhando para o chão. Ele vai enxergar aquilo que a sua vista está focando. A partir do momento que esse homem se levantar, ele vai pegar uma amplitude maior do seu campo de visão, né? Então você vê que isso é facilmente figurado. Assim, com relação à alma, enquanto a alma se ativer aos sentidos físicos, ela vai continuar enxergando aquilo que os sentidos físicos apontam. Mas quando ela for se desenvolvendo no sentido de se desdobrar desses sentidos físicos para captar percepções mais sutis, ela vai ampliar essa sua capacidade. Como é que se faz isso? Comendo feijoada, tomando cerveja? Não. Oba, se elevando, mas é melhor, Luiz. É, para o corpo é uma farra, né? Agora, você não está a fim de se extravasar, né? Você tem consciência que você está aqui para evoluir. Então, tendo consciência que você está aqui para evoluir, você sabe que você tem que ampliar ao máximo essa percepção do teu corpo espiritual. Essa percepção das coisas espirituais. E você pode observar na sua própria existência. Você começa a refinar essa parte, você vê que a intuição é uma covardia, né? As coisas assim fluem de uma naturalidade tremenda. Com isso, você cada vez vai solidificando mais esse conceito que você tem, mas ainda não apreendeu, ainda não se disciplinou, né? A gente, Geraldo, tem muita oportunidade, mas o importante é a gente entender que você só fixa alguma coisa se exercitando. Não tem mágica. Eu, há pouco tempo, inclusive, eu tenho feito um esforço com relação à minha prece ao deitar. Eu estava habituado, né? Mas para criar o hábito de lembrar de fazer a prece, eu tenho que fazer um esforço. Tem gente que é natural, então não tem mágica. Não é porque você entende bastante do Espiritismo que você já faz, né? Não. Aquilo ali você tem que entender. Olha, eu tenho que todo dia... A minha esposa, se estivesse aqui depondo, ela ia dizer: ah, tem dia que ele levanta da cama, não sei, opa, esqueci da prece. Né? Por quê? Porque realmente não criou o hábito. Então, nós precisamos criar o hábito de buscar essa elevação espiritual, essa sintonia, porque não existe mágica. Sem sintonia, nós não vamos desenvolver isso. Então, é um exercício que a gente tem que ter primeiro a consciência e depois o hábito de construir aquela nova forma de ser. É isso aí, Geraldo. Luiz, então a lição que você nos passa é que o hábito da prece cria facilidades com esse intercâmbio a Deus, não é isso? Geraldo, isso aí é mais claro do que água. Existem pessoas que... Existem pessoas, Geraldo, que acham que, por exemplo, você ficar dando caridade com os outros é besteira, porque isso aí só acostuma mal o outro e tal. Agora, a partir do momento que ela passa a ter esse contato, por isso que os espíritos recomendam, não é negócio você dar o dinheiro para que as pessoas façam. Vai lá e faz. Porque ao fazer é que você vai sentir, e ao sentir é que você vai se transformar. Muito interessante. Muito bem. Dando sequência, agora me dirijo ao Alain e lendo esse texto da destruição dos seres vivos, escreveu o mestre de Lyon, Allan Kardec. Abre aspas. Um bem real pode resultar de um mal aparente. Fecha aspas. Eu pergunto a você, Alain. Quando será que viveremos somente o bem, sem ter a necessidade de passar pela circunstância do mal aparente? Quando viveremos o bem pelo bem? Geraldo, é uma pergunta bem profunda. Não dá para a gente fazer aqui uma... Como é que fala? Uma previsão disso, né? Vai depender muito de cada espírito, vai depender muito do esforço individual, mas o bem é uma conquista que ela vai chegando na criatura aos poucos. Então, o bem pleno, eu acho que só quando for espírito puro, deve demorar muito ainda. Mas a gente consegue ter experiências, eu acho que quando a gente começar a perceber que é muito melhor experienciar e se comportar no bem do que no mal, aí a gente vai começar a ter um progresso nessa direção muito grande. Porque às vezes você pratica o mal e tem, entre aspas, um bom resultado. Né? Sei lá, por exemplo, uma pessoa roubou lá uma instituição, ninguém descobriu, ele está feliz com o resultado, embolsou um dinheiro. Ele acha que está gerando um bem para ele, né? Gerou um mal para um monte de gente. Isso aí vai ter uma consequência. Só depois da consequência que ele vai conseguir avaliar isso aí. Nossa, por que que eu fiz aquilo? Não devia ter mexido naquele dinheiro. Aquele dinheiro não era meu, né? Que coisa, né? Como que eu faço agora para reparar? E aí a pessoa volta com aquela vontade de trabalhar numa outra encarnação pelo próximo. E daí ele vai dedicar a vida inteira para reparar aquele mal que ele praticou. Agora, um bem pode resultar de um mal aparente? Pode, desde que o mal aparente não seja feito com vontade de fazer o mal, né? Que seja feito por ignorância, que seja feito por uma distração, não por uma atitude de praticar o mal, né? Se a espiritualidade que nos acompanha aproveita cada movimento nosso, por mais idiota que possa ser, para colaborar com a gente. Então, você pratica uma coisa ruim, um mal. passa um tempo, tem uma consequência daquele mal. A consequência daquele mal, muitas vezes, é o grande bem que o te transforma. Né? Mas se o mal foi feito com raciocínio no mal, com vontade de praticar o mal, ele vai resultar um bem lá na frente, quando você estiver cansado daquela atitude negativa, vai advir uma oportunidade para você corrigir aquilo. Mas o bem pleno, como você perguntou, o bem pelo bem mesmo, eu acho que ainda leva algumas encarnações para a gente começar a observar algumas pessoas vivendo assim. Muito interessante. E esses raciocínios que você faz, Alan, que o Luiz faz, melhora o nosso entendimento de cada passo da vida, nas circunstâncias adversas. Você começa a mudar o olhar sobre as dificuldades. Você passa a aceitar um pouco mais, a compreender um pouco mais. Então, que fique para a nossa reflexão essas respostas do Luiz e do Alan. E dando sequência, agora eu me volto ao Luiz novamente. Kardec afirma, Luiz, que a verdadeira vida está no princípio inteligente que pré-existe e que sobrevive ao corpo. Luiz, o que é o princípio inteligente? E ainda mais, o princípio inteligente é a vida ou nesse princípio inteligente está a vida? Ô, Geraldo, o princípio inteligente, na realidade, é o espírito, é o próprio espírito, né? Então, esse espírito, ele tem a vida. Agora, ele encarna para viver uma vida animal. Então, ele precisa, para isso, um corpo. Então, a questão da vida é uma questão assim, muito, muito séria, né? A gente está acostumado com esse conceito de vida, de que é corpo humano, né? Pulsando. E, na realidade, ele pulsa porque ele é movido pelo fluido vital e é ocupado por um espírito que o está animando. Então, a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. Sim, sim. Na falta do fluido animal, não tem a vida se manifestando, mas tem a vida presente, que é o espírito animando. A coisa é filosófica, dá para ir muito campo, né? Agora, o importante de tudo é a finalidade disso tudo. Embora essa vida, eu estou, para reencarnar, eu estou ocupando o espaço. Porque se eu não reencarnar, o outro reencarna. Agora, se eu reencarnei, eu tenho que ter responsabilidade por essa vida que foi colocada à minha disposição e que eu tenho que fazer o melhor proveito dela. Eu tenho que aproveitar o máximo dessa bênção que eu recebi para que o meu espírito possa evoluir, possa crescer. Então, nós precisamos viver com muito mais responsabilidade, eu diria assim. A gente precisa prestar muito mais atenção do que distraídos irmos vivendo. Nós não estamos aqui para tocar a vida. Nós estamos aqui para aproveitar a vida, no sentido de daquele completista, aquele que seria que alcançar a perfeição numa encarnação só. Então, realmente, nós precisamos ter consciência de toda essa energia que o plano espiritual move em nosso benefício, que nós estamos esbanjando demais. Se você for raciocinar ao longo dos milênios, meu Deus do céu, nós já jogamos muita coisa fora. Sim, sim, sim. E é interessante, um exercício que eu acharia interessante, como existem as redações dos vestibulares, seria cada um de nós e aqueles que estão nos ouvindo fazer um exercício. pegar um papel em casa, colocar na mesa com um lápis e tentar fazer uma redação. O princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? E cada um colocar a sua, o seu entendimento, a sua visão. Essa é uma maneira da gente entender exatamente essa sua resposta, Luiz. Muito bacana. E dando sequência, eu pergunto ao Alan. Alan, Kardec falou da, abre aspas, verdadeira vida, fecha aspas. Então, eu repito, verdadeira vida. Alan, como deve ser compreendida a vida na Terra? Ela é uma vida menos verdadeira? Essa vida na Terra, ela é uma ilusão necessária? Bom, vamos pontuar algumas coisas. Verdadeira vida, que Kardec quer dizer, é do espírito imortal. É esse espírito que jornadeia reencarnação a reencarnação, buscando uma evolução, buscando uma purificação, uma eliminação do mal, do comportamento vicioso do passado e do presente. A vida na Terra é uma oportunidade bendita que Deus nos dá de avançar mais rápido nessa evolução espiritual. É a oportunidade da gente resgatar conflitos do passado com espíritos que a gente reencarna juntos. É uma oportunidade de exercitar habilidades, comportamentos. É uma oportunidade que a gente não pode abrir mão dela. Ao contrário, a gente tem que vivenciar essa oportunidade com toda a nossa força. Então, a verdadeira vida é essa. A de aproveitamento total da nossa encarnação. Né? A verdadeira vida é essa que nós nos dedicamos desde os pequenos movimentos aos grandes movimentos a fazer o melhor pelo nosso espírito. E eu não chamaria isso de uma ilusão, não. Ao contrário, a vida bem vivida não é ilusão nenhuma, não. É um capítulo a mais na evolução do nosso espírito. Ilusão é viver sem se preocupar com a evolução espiritual. Aí sim, você vai estar distraído, vai estar deixando o tempo passar, sem se preocupar com o que é mais importante, que é a evolução do espírito imortal. É isso, Geraldo. Não, é isso mesmo, acho que a vida é a vida e ela se manifesta de algumas maneiras, né? A vida reencarnada é um tipo de vida necessária a esse momento que estamos vivenciando, mas a vida ela tem várias maneiras de se exteriorizar, né? E dando sequência, Luiz, eu me dirijo a você. No item 21 está escrito, abre aspas, pelo incessante espetáculo da destruição. Deus ensina aos homens e suscita neles a ideia da vida espiritual. Então, através da autodestruição, acaba que lá na frente suscita no homem a ideia da vida espiritual. Eu pergunto a você, Luiz, por que se a gente se exercitar e ter essa ideia da vida espiritual, isso é um mecanismo que faz bem para a criatura humana. Qual a importância de nós termos essa ideia da vida espiritual? E de que maneira esses pensamentos da vida espiritual nos ajudam? Geraldo, é fundamental isso. Quando você, por exemplo, pega aquele período, né, que o Japão foi bombardeado pelas bombas atômicas, você diz assim, meu Deus do céu, né? Que horror! E, na realidade, ali, muitos espíritos perderam os corpos que tinham, mas, em um espaço muito curto de tempo, aquela nação como um grupo, ela teve uma progressão fantástica. Ele praticamente se tornou como... Porque quando você quer remodelar alguma coisa, você tem que destruir aquilo tudo, tem que... E lá não foi feita uma limpeza geral. Então, aquela bomba, quem soltou, tem a responsabilidade. Mas Deus aproveitou aquela ação para fazer uma limpeza geral e reconstruir do zero. Então, a progressão que aquele país teve, e se você raciocinar, não teve espírito nenhum que morreu. Todos os espíritos conseguiram se utilizar daquilo ali para um processo evolutivo. Então, quando nós pensamos em aspecto de destruição, a gente pensa em morte. E, na realidade, não é esse o foco. O que é que os espíritos fazem quando, por exemplo, um espírito começa a se comprometer muito? Tira de circulação. Provoca uma morte. Está fazendo um bem para ele porque ele está deixando-se de comprometer. E vai refazer de novo os projetos para ver se convence aquele cara a mudar de rumo. Quantos de nós, às vezes, nós lamentamos porque uma criatura, por exemplo, um filho nosso, está passando por um processo difícil. Mas, na realidade, depois daquele processo, ele se transforma. Então, é aquilo que os espíritos cansam de nos mencionar, é o aguilhão necessário para mudar aquilo que a vontade não quis mudar, que o livre-arbítrio não quis mudar. Então, que nós tenhamos essa capacidade de raciocinar e entendemos que nós somos espíritos, estamos personalidades encarnadas, mas nós somos espíritos. Então, quando você tem essa consciência, você foca muito mais na responsabilidade que você tem ao vivenciar essa personalidade que você está vivendo. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que passar essas consciências, porque pouca gente tem essa consciência. A gente não pode imaginar, não pode calcular o número de criaturas que estão aqui na Terra achando que tem que ganhar bem para chegar à aposentadoria e descansar. E não presta atenção na vida que corre ao seu lado. Quantas e quantas vezes alguém, por exemplo, a espiritualidade me manda uma necessidade e eu me preservo, né? Não posso gastar. Então, que a gente tenha mais consciência disso, o que é espiritual e o que é material. E, na realidade, você vê que material, a gente vai chegar à conclusão que é nada. Sim. Você tem que sempre absorver aquilo de espiritual que passa na tua frente. É a coisa a ser feita. E, na realidade, a gente, pelo egoísmo, né, escolhe normalmente aquilo que é mais fácil. Aquilo que é... Não, você vê a parábola lá do rico e do Lázaro. Ele não tinha a capacidade de dar um prato de comida para o Lázaro. Olha, um prato de comida. É muito alheamento, é muita... E nós precisamos ter essa consciência para aproveitar o máximo que tem a encarnação, o corpo físico que a gente tem. É isso aí, Geraldo. Eu achei muito interessante, né, nessa sua resposta, me ver a imagem que você nos trouxe do homem agachado olhando o chão. E quando a gente divulga a ideia da vida espiritual, acaba sendo uma mensagem que chega a todos que estão nos ouvindo para se levantar e olhar a vida. Não é isso, Luiz? Isso aí. Muito bem. Alan, está nos ouvindo? Por aqui. Estou por aqui. Então tá bom. Alan, no item 22, está escrito: os corpos orgânicos não se alimentam senão com a ajuda de matérias orgânicas, como foi citado e explicado pelo Luiz, né? O corpo material ainda precisa da matéria orgânica. E aí eu fiz uma colocação. O espírito também necessita se alimentar? Se é verdadeiro que o espírito precisa, qual é o alimento da alma? Do que se nutrem os espíritos? Os espíritos não necessitam se alimentar conforme a gente se alimenta. Assim. Não. A alimentação é uma necessidade do corpo orgânico, né? Que ele precisa de nutrientes, vitaminas e etc. e tal para fazer os órgãos funcionarem. Existem aí umas lendas criadas, aí, principalmente depois da publicação do livro Nosso Lar, onde André Luiz conta que houve até uma revolução lá, quando a colônia começou a ser formada, que alguns espíritos fizeram quase uma greve lá, porque queriam comer. Mas por quê? Porque eram espíritos ainda muito presos à necessidade material. Eles desencarnaram, saíram do corpo físico, mas as experiências, as necessidades psicológicas ainda estavam presas àquela vivência do corpo físico. Quando a gente se vê numa vida espiritual, essa necessidade desaparece. Tá? Então, nós não precisamos de alimento num espírito evoluído. Tá? Para alguns espíritos recém-chegados no plano espiritual, se fazem lá plasma, lá, tipo um caldo, alguma coisa assim. Né? Eu acho que eu vou sofrer quando chegar no plano espiritual, porque eu sou um comilão, né, cara? Então, eu acho que assim, a experiência dessa encarnação de comilão vai fazer com que eu chegue lá e fale assim, não, é só esse caldinho aí, não dá para sair um espetinho aí de carne, uma coisinha, só para dar uma quebrada. Fala, Luiz. Uma experiência boa, Alan, é quando você vai fazer exame de sangue. Quando você é um comilão, tem que ficar 8 horas sem comer, dá uma fome desgraçada. Então, veja como você se sente nessas ocasiões, você vai fazer uma ideia. Eu vou sofrer. Mas, olha, aproveitando alguns comentários dos nossos amigos aqui, eu achei muito bacana. Por exemplo, o Francisco Moretti, ele fala que após ele passar por uma depressão, completou 2 cursos superiores e quando chegou a pandemia deixou de beber e sabe quanto é difícil mudar de hábitos e mudar de vida, mas as consequências são prazerosas. Obrigado, Francisco, de compartilhar com a gente. Estou recebendo aqui ainda muitos parabéns aqui do aniversário que fiz na sexta-feira. Obrigado a todos. É uma alegria estar com vocês aqui. A Vera fala que para ter condições de felicidade é aceitar as condições, sendo gratos por tantas coisas que nós temos na vida. Né? O Luiz Carlos Bortolani fala que ele leu, eu li no livro As 9 Cartas de Cristo. Quando você começar a praticar o bem com frequência, chegará um dia que fazer o bem para você se tornará tão fácil como respirar. Meu amigo, é um novo hábito, né? É realmente isso aí, né? O Daniel Lucas fala aqui para nós que a própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. É a lei da biologia, né, Daniel? O mais velho, o mais fraco, morre para alimentar o novo. Em nós também, da mesma maneira, né? A Maria Roseli está falando aqui que ela vai ter que levar uma sacola de comida. Eu como o dia todo. Maria, você fala para onde você vai, se você for primeiro, que eu quero filar um pouco nessa sacola. Se você der um jeito de levar, você me avisa como, viu? Eu, como comilão, vou sofrer também. Alan, tem uma história que nessas biografias que fizeram do Chico Xavier, eu não lembro exatamente quem foi que falou isso, conta-se uma história que na década de final de 40, 50, O Chico ia muito para Belo Horizonte fazer algum trabalho lá. E ele não tinha tanto dinheiro assim. Então, chegava alguma das viagens que ele não tinha dinheiro para o almoço. Então, no intervalo do almoço, ele fez amizade com o dono de uma loja que vendia aqueles long plays, né? Então, na hora do almoço, ele pedia autorização para o dono da loja para ele ficar ouvindo música clássica. E alguém lhe perguntou, mas por que na hora do almoço você ouve música clássica? E ele teria dito assim, se eu não tenho dinheiro para nutrir o corpo, pelo menos eu nutro a alma. Então, essa lembrança para lembrar se os espíritos se alimentam ou não. Né? Olha, Geraldo, você fez uma boa lembrança. Quando a gente está cansado, mentalmente falando, principalmente, você põe uma música, às vezes a música clássica não te conforta, né? Vamos deixar claro que tem estilo musical que conforta uma pessoa, não conforta outra. Mas quando Sim. você ouve uma boa música, é esse descanso da alma que a gente precisa. A gente realimenta a alma, né? Uma conversa prazerosa também isso. A convivência com quem você ama também traz isso. Sim. Então, realmente, são alimentos da alma, mas são alimentos da alma de forma psicológica, né? Nós temos que lembrar que a alma não precisa de alimento. Ela precisa de alimentos psíquicos, né? Que vêm justamente dessas coisas boas. E da prece, então, nem se fale, né? Sim. É o maior alimento da alma, né? Muito bom. Dando sequência, são 10 horas e 51 minutos. Vou fazer as últimas duas perguntas para o Luiz e para o Alain. E aí, vendo todo esse capítulo da autodestruição, né? os animais comendo os animais, o ser humano, como disse o Luiz, ainda se nutrindo do boi, da vaca, da galinha, do peixe, né? Ainda existe essa cultura e ainda é muito necessária. Aliás, esse raciocínio do Luiz é um raciocínio que eu utilizo no meu consultório médico. Né? Às vezes, o indivíduo, por uma decisão, acaba se desnutrindo, ferro sérico baixo, ferritina baixo, e eu falo, olha, estamos no momento que ainda precisamos de algumas coisas, né? Então, eu, lembrando disso, eu gosto de um livro chamado Bênção de Paz. Eu escrevi assim, Luiz, no livro Bênção de Paz, escrito pelo Espírito de Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier, encontramos no capítulo 18, algumas afirmações que ratificam essas explicações de Allan Kardec. Está lá escrito no livro, abre aspas, quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força. E quanto mais alto nos planos do espírito, mais pura se revela a força do bem. Fecha aspas. Pergunta ao Luiz. A autodestruição que ainda vivenciamos entre os seres vivos é ainda uma necessidade para esse momento da evolução espiritual dos habitantes da Terra? Quer dizer, essa autodestruição ainda existe, é necessária e vai continuar? E emendando, dentro dessa sequência, para onde caminha a humanidade, Luiz? Ô, Geraldo, como você falou, né, o bem da força e a força do bem, né, são os dois extremos. A humanidade, sem sombra de dúvida, ela caminha para um ponto muito positivo. Vamos nos lembrar dos nossos costumes. Eu lembro que na década de 60, eu levantava às 4 horas da manhã e a empregada também. Aí a empregada pegava a lenha que estava úmida, ela ia esquentar e botar fogo na lenha. E eu ia para a chácara para buscar o leite. Eu ia sair às 4, voltava lá para as 5h30, mais ou menos, com aquele boiãozinho de 3, 5 litros. E aí ela fervia esse leite para a gente tomar café. Quando hoje, você quer tomar leite? Você vira para o seu filho assim e diz assim, pega o leite lá na geladeira. Aí o seu filho diz assim para você, tudo eu, pai, tudo eu, tudo eu. Então você veja, né? Eu levava uma hora e meia para pegar o leite, para trazer para casa, quer dizer, eu gastava praticamente 2 horas para fazer o café da manhã. E agora a coisa está tão fácil. Mudou o leite? Eu continuo tomando o mesmo leite. Passou 70 anos quase. Agora, mudou a disposição das pessoas. Então, você observa que hoje está difícil para o pessoal se... E você observa que quanto mais você dá facilidades, parece que a coisa só piora. Não piora. Né? Não piora. A vida fica mais fácil, mas nós precisamos aprender a valorizar o tempo. Agora, se a gente se deixar levar pela preguiça, aí é realmente isso. Tudo eu, tudo eu. Você vê que essas empresas familiares, a tendência é essa. O dono, o criador, ele leva até lá em cima e aí depois os herdeiros se encarregam de desmoronar, né? Sem sombra de dúvida, a humanidade vai facilitar esse aspecto da alimentação. Já existe, inclusive, muita coisa aí em circulação, né? Mas você vê que tem gente que não abre mão daquele prazer de... Você disponibilizando, você vai propiciar a que espíritos reencarnantes em melhores condições se sirvam daquela condição de se alimentar. Agora, aqueles espíritos que estão acostumados com a feijoada, eles vão persistir na feijoada. Cabe a cada um de nós, à medida que evolui, à medida que cresce, à medida... nós, conscientemente, irmos nos libertando desses hábitos. Por enquanto, a gente está conseguindo fazer uma coisa, diminuir a quantidade. Né? Já é uma tomada de decisão. Agora, tecnicamente, eu acredito que realmente, e hoje já dispõe, né? Hoje quem quiser ser vegetariano, pode ser, não tem problema. Então, basicamente depende de mim, o que que eu quero. Aí eu empreendo aquele esforço para chegar naquela coisa. Quando eu tenho motivação para isso. Exatamente. Tudo bem? Muito bem, Luiz. E aí, lembra assim, se a gente olhar para trás, como na história, como eram feitas as alimentações, hoje nós estamos num patamar muito mais elevado de higiene, de cuidado, os alimentos de melhor qualidade, né? Então, a humanidade caminha para evoluir. E talvez esse modelo se modifique um pouco ao longo do tempo. Como você mesmo disse, tudo vai melhorando. A gente, às vezes, numa distração, não percebe isso, mas a gente vivencia hoje um padrão de alimentação muito melhor do que já foi, né? E acredito que na frente vai ser melhor ainda, né? E aí, dando sequência, 10 horas e 59, eu pergunto ao Alan. No final do item 23, Alan, temos, entre aspas, que o Kardec escreve, à medida que o senso moral predomina, a sensibilidade se desenvolve, a necessidade da destruição diminui. Fecha aspas. E é muito comum, Alan, a gente ouvir pessoas assim, ah, o Alan é uma pessoa muito sensível. Ah, o Luiz é uma pessoa muito sensível, tem uma sensibilidade muito grande. E essa palavra se torna comum na linguagem, né? As pessoas falam sem raciocinar muito no significado da sensibilidade. E eu pergunto a você, Alan, como que você entende a sensibilidade? E se essa sensibilidade, ela parte do corpo biológico ou ela é decorrente exclusivamente da expansão do espírito? Esta sensibilidade, né, que nós estamos falando aí a nível espiritual, ela é da evolução espiritual. É lógico que, como nós interligamos os corpos físicos, perispirituais e espiritual, há, naturalmente, uma purificação da sensibilidade no corpo físico. Então, a gente vai aprimorando ou percebendo mais as coisas. Então, a gente sempre brinca aqui no programa que Deus age escancaradamente em nossa vida, né? Quando eu tenho sensibilidade desenvolvida, eu começo a perceber as coisas ao meu redor utilizando dessa sensibilidade e percebo a ação de Deus em nossa vida. Quando a minha sensibilidade está muito bruta, né, no corpo físico, quer dizer, porque também está no espiritual, nós vamos nos... nós ficamos, parece que, quase blindados em perceber a ação de Deus em nossa vida. A gente não percebe, apesar dele estar agindo. É uma questão de percepção de um corpo insensível da ação de Deus na nossa vida. Quando nós depuramos o espírito e realmente desenvolvemos uma fé, no nosso caso ainda raciocinada, nós percebemos a ação de Deus nos pequenos movimentos da vida. Né? Às vezes uma doença que ele nos dá no corpo físico é para a gente desacelerar um pouco. Né? Que é interessante isso. Se a gente falar para as pessoas assim, nossa, hoje eu preciso descansar porque eu estou cansado. Ninguém entende isso. Agora, se você falar para todo mundo assim, nossa, fiquei com uma pedra no rim e hoje eu tenho que parar. Todo mundo aceita essa parada sua. Então, interessante como as pessoas percebem a necessidade de você parar quando você está com uma dor, mas não percebem a necessidade de você parar quando você está com amor. Só você está falando assim, ó, eu estou com amor ao meu ser e hoje eu preciso descansar. As pessoas não aceitam isso. Você tem que, às vezes, até fingir, né? Por exemplo, uma época na minha vida, quando a minha filha nasceu, eu resolvi parar de beber álcool. Porque eu não queria ser exemplo a ela na prática de beber álcool. O meu sogro, meu pai, não deixava eu parar de beber. Assim, não é que não deixava, não queriam que eu parasse. Não, mas você vai beber uma cerveja comigo? Não, mas não é possível, aqui, isso é bobagem. Não, não, imagine. Aí eu comecei a falar para ele, para te achar um argumento que convença, né? Como é que eu estou tomando uma medicação e eu não posso beber álcool junto? Aí eles aceitavam. E a medicação que eu tava era para a alma, né? Não era medicação alopática nenhuma. E aí eles aceitaram. Chega uma hora que, oh, você continua tomando remédio? Continuo. Ah, então tá bom, então beleza. Aí não me forçavam, mas... Então você vê como que a sensibilidade de cada um responde de um jeito, né? Então eu acho que essa sensibilidade desenvolvida no espírito faz com que a gente desenvolva no corpo físico. A sensibilidade do corpo físico não se desenvolve se o espiritual não tiver também desenvolvido. Veja um artista, né, que capta as coisas. Ele capta coisas maravilhosas. Aí chega uma hora que parece que a antena dele começa a falhar. Você pode ter certeza que ele está se fazendo uso de drogas, de bebidas, para tentar adquirir aquela sensibilidade. Porque quando o artista verdadeiro se mantém sensível, ele consegue criar a vida toda. Porque ele está em conexão do espírito com abrangências muito maiores do que a do corpo físico. Quando ele busca, ao contrário, achar subterfúgios para aumentar a sensibilidade do corpo físico, acaba a conexão. Então, a sensibilidade é da alma. Desenvolver a alma é o caminho para a busca de uma sensibilidade verdadeira. Muito bom, Alan. Muito bom, Luiz. São 11 horas e 4, 5 minutos. Eu acho que hoje aprendemos um pouco sobre o bem e o mal, a autodestruição, ou pelo menos são ensinamentos que vão nos fazer refletir. Luiz, suas últimas palavras, meu amigo. Que as mães aproveitem a reencarnação na figura de mãe e que possam ampliar cada vez mais a capacidade de viver para o outro. Essa semana eu vi uma figura de um galo e uma galinha comendo. E aí, então, a pessoa dizia ali embaixo, a diferença da mãe é exatamente essa. O galo ficava comendo só para ele. A galinha pegava e botava para os pintinhos. Interessante, né? Então, é mais ou menos assim. E que Jesus nos abençoe e que nós possamos, cada um de nós, vivenciar de forma adequada o papel que a vida nos colocou na sociedade. Um abraço a todos e até domingo que vem. Muito bom. Alan, suas últimas palavras, Alan. Eu desejo a todos um ótimo domingo em família. Aproveitem a mãe encarnada, convivam com ela, rezem pela desencarnada, lembrem de glorificar a mãe no uso de toda a educação que ela te deu durante a vida. Eu acho que é o melhor presente que pode dar para qualquer mãe. É ser aquele filho que ela esperava que fosse, no esforço possível de cada um. Um ótimo domingo a todos. Eu acho que a gente pode encerrar o programa lembrando essa frase que o Alan nos trouxe e que perguntaram ao Chico qual era ele falar sobre a maternidade, e ele disse que a maternidade, ser mãe, é um segredo de Deus com as mulheres. Então, que todas as mulheres levem essa reflexão no seu coração. Dessa maneira que agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.